andrecedesmoral.com.br. Alô, minha galera do Santa Maria, G&A Refrigerações, Custa Serrote Divulgações, LBS Produções, o homem é bom. Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um crime entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. Já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado. No lugar de usar as algemas, usar a aliança com seu nome gravado. Pizzaria, Jefinho Divulgações, vem com o Galeguinho, vem, vem com o Galeguinho, vem. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. Já que tô preso, deixa eu ser queimado por roubar um beijo seu. O Moral de Ibicoara.